levei uma carreira. Só. Um vagão de 7 arrobas, um rosado e uma bainha, uma cesta de ó. O moral de Bicoara.